vento no meio desça para 2 mil pés, chegada a mar e ajuste no 021. Bem-vindo, chegada a mar e com 21, boa noite também. Boa noite, no meio, Tato, presente. Boa noite, Tato, Recepção 3520, Duna completa, Torre 986. 186, obrigado, tá? 3520. Salvador, cordial, bom dia já, tá? 3520, final 10, embarque pra lá. 3520 da TAM, bom, boa noite. O vento 170 graus 09 nós, autorizado pouso pista 10. Vira pouso pista 10, obrigado, tá? 3520. Latam 3520, seu solo aos 34, livre à direita, mantendo a minha frequência, táxi via Alfa Juliette para o portão 04 do Pátio 1. Passou Duna, completa, torre no 86. 86. Salvador, bom dia, boa noite no meio, estabilizado ILS, pistão no zero. 18, 16, continue a aproximação, reporte embaixo e travado. Vento em Salvador, 180 graus, 099. Gente, portará baixar travado, 18, 16. Boa noite, 86. 86, livre pouso, pista 10, ajuste 1021, vento 170 graus, 109. Livre pouso, pista 10, igual 1896. Cinco apenas confirmando, tá com dificuldade aí para visualizar o balizador? Não, não tem dificuldade não, só que chegou só agora. Ciente. Pouso para 18, 16. Vento 170 graus 099. E pode que estou no zero, boa noite, não é? 8196, seu solo aos 40, livre à direita, mantenha a minha frequência. Táxi via Alfa Juliette para o portão 05. Informo pessoas da manutenção da Infraero, realizando uma pintura no asfalto, próximo aí à entrada do pátio 3, não vai interferir ao seu ingresso para o portão número 05. Apenas fique atento. De Alfa Juliette para o 5, paciente do Comissão da Infraero 1896. Papatango Whisky, Yankee Tango, adicione identificação, autorizado chegada Bonfi, voe para Bonfi na chegada Bonfi, desce para 4 mil pés, o ajuste em Salvador na 020. Whisky Yankee Tango e seu paciente do Notam, a pista 1735 está fechada para desemborrachamento, confie. Ah, como assim? Ciente, confie no pátio para o qual irá prosseguir. Ciente, devido ao desemborrachamento da pista 1735, não será possível que o senhor prossiga para o pátio da Aerostar. O senhor irá prosseguir para o pátio 3, porém, em solo, será coordenado a possibilidade com a infraero do senhor prosseguir para o pátio, ok? Coordenado.